e Fabiano, o pancadão incomparável de Tailândia. Dário Rocha. Hoje à noite eu quero ficar com você aqui. Te abraçar e sentir o teu beijo me faz feliz. Tocar no teu corpo me deixa louco querendo mais. Vai DJ, levanta o som que agita a galera. I'm on your mother, I made those mistakes maybe once or twice. But once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot. Yeah, esse som que te encanta é o pop. Pop. Vem curtir no Águia de Fogo. Águia de Fogo. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Do Acarã. Dário Rocha. Hoje à noite eu quero ficar com você aqui. Te abraçar e sentir o teu beijo me faz feliz. Tocar no teu corpo me deixa louco querendo mais. Vai DJ, levanta o som e agita a galera. Você me enlouquece quando aparece de salto. Com aquele vestido tão lindo me tira do sério. Venha comigo curtir o som do Pop Live. Vai DJ, levanta o som e agita a galera. Yeah! Esse som que te encanta é o pop. Pop. Vem curtir no Águia de Fogo. Águia de Fogo.